Cidade Salvador, para Serra Brava, Uniforme Foxtrot, via peso 19, nível de voo 170. Saída Momo, na direção Froti, decolando a pista 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5453, 5451, corrigindo. Controle Salvador, pé na frequência 119, decimal 80. Via Zulu 9, a rota Zulu 9 e a saída Momo Cogbu Froti. Momo Cogbu Froti. Pode confirmar, por gentileza, a rota? Motivo, Paulo Afonso, Zulu 9, 170, Momo Cogbu Froti. A 278, o cotejamento está correto no pátio 3, está no pronto. 3378.4. Boa tarde, General 6213, no 08, puxa a sua nave. General 6213, libera a sua nave, chame táxi. General 6213. Então, 3378.4. 3378.4. Transponder 5443, controle Salvador, pela frequência 119.80. Prezado 370 Fortaleza, pé Zulu 19, Momo Froti. Colada 10, esquerda 5443, 1198, 3378. Só 3378, confirme a transição? Momo Froti. Momo Cogbu Froti. Momo Cogbu Froti, 3378. Posição 3378, o cotejamento está correto, posição 03 está no pronto. Camará. 03. Está Romeu, está Romeu, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 119, decimal 60. Vai chamar a torre no 186, até uma agora. Papá Romeu, até o meu Golf, prossiga, estou em Salvador. Tá em casa velha, retorna em imagem. Sente, até o meu Golf, prossiga em condições visuais, reporta o visual com o local de pouso, ajuste na 0 e na 3. Já faz visual, depois estará só controlado até o meu Golf. Sente. Chef, acione 0140 no transponder. Controle Salvador, para a frequência 119, decimal 80. Bom, meu, essa máquina é em confirmar só o transponder. E o cotejamento está correto, confirme PLV e autonomia. Alô, Melo, como é que é? Acionamento, táxi, decolagem, torre 118, decimal 6. Salvador, 3378 no 03, pushback, acionamento. Papá, o meu, acho que é Mike Yankee. Livre acionar, chama o táxi. Ponto espera, que é passo 1 indiano, ponto espera, torre 1118, decimal 6, ajuste altímetro 1 a 0 na 3. 3378, após a passagem do Oxané, passar a cauda autorizada, posição 03, chame táxi. Primacia, voz do Oxané, chama táxi 3378. Azul 2771, não está previsto mais algum desvio? Proa 360, confio por quantas minhas? 7 azul, 2771, repasse quantas condições de dia para a dona. Voo 1255, essa é a identificação, dessa vez chegada a bom para o nível 060, existe na 063. Tente Mike Vitoral, só mantenha 500 pés e escuta permanente do controle. Escuta permanente. Total no Golf, frequência livre. Chegou na 255. Boa tarde, Oceano 62, Oceano 3, autorizado a linha Edocolapse, estando a zero, vento variável, 2 nas. Autorizado a linha Edocolapse, estando a zero, Oceano 3. Oceano 6320, essa é a identificação, confirme para o que está mantendo por quantas milhas? Oceano 6320, vai pegar agora 6320, 45. Gente, Oceano 6320, autorizado descida até o nível de voo 120, e desde o site parar 250 mais. Você já tem condições de voar na Providina? Gente, eu vi 271, meu presente voo Duna, autorizado descida até 4 mil pés, ou existe na 013. Vou usar de Alderon, da coluna Sport Google, está sobre voo, do local do acidente. Gente, Guardião 01, reporte no local de sobrevoo. Contra o local, Guardião 01. Dorsan 3378, tem 173 a bordo, 3 horas, alterna João Pessoa. Só 3678, dois ataques até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 6, assiste ao cimento no 096. 3 ataques, Índia, ponto de espera 186, então 3378. 2, boa noite, 67, 20, flexionamento no 07. 1867, na posição 07, livre, estacionar chame táxi. Livre, chamarei para o táxi, boa noite, 67. Gente, vira 771. Controle, hoje. Controle, Oceano 6213, na frente, escuta. Oceano 6213, contato radar na decolagem, suba via seleção voando para o nível 360. Então, voando para o 360, pode valer, dá presente? Autorizado ali, Oceano 6213. Autorizado direto ali, da 6213. 78, ponto de espera da 90, tá bom. 3378, autorizado a linha de decolar, sistema 0, vento variável, 3 nós. Linda, cola 190, 3378. Oscar Mike Yang, autorizado a linha área decolar, sistema 7, vento variável 02 nós. Autorizado a linha 78, pistola 0, repasse estabilizado. Sistema autorizado a linha 78, zero, terá condições de completar o procedimento na sexta? Tchau, mais Yank. Rápido, descida para o nível de voo 050. Gente, vai aqui, liberal, está confirmando, não visual com guardião? Não visual, mas liberal. Gente, o guardião 01 está agora na posição de 9 horas, 1 milha, mantendo o 500. Reportar a visual, liberal. Telema 320, informa que seguirá tráfego na posição de 11 horas, 1-4 milhas, mesmo rumo, Alfa Tango 72, passando nível de voo 050, no sul para 2 mil pés. Está no tráfego mesmo, pela minha direita, com o guardião 01, mais literal. Bem, será que literal? Então, eu acho que a Mike é que já pescou no farol, transferido para o controle. Até a próxima. 3378. 3378, contato radar na decolagem, subavia saída Momo para o nível de voo 370. Momo 370, pode voar mais adiante? Andro 378, após 2000, pode utilizar o código. Após 2000, código. Código. Controle Oscar Mike Yank. Papa Romeu, Oscar Mike Yank, mantenha o nome pós, direto para ti, confirme o estimado de pouso. Direto para ti, pouso estimado 1635. Gente, copiado no 635, reporte do Zanzo também. Paralisado, Yaku. 2728, para puxar aqui o chame táxi. Para táxi, o 3378 informa que está entregando 3 mil pés de razão de subida. Se quiser falar mais adiante, discutir. A 3378, quatro coordenadas com a contra recife. Boa tarde, boa noite. 867, considerado o número pronto. Boa noite, 867. Autorizado a linha área da cola 1-0, vento variável 3 mais. A linha da cola da 1-0, voo na 867. 80 para 5.863, 20.963, 20. Altitude 9320, autorizado do estudo para 4.000 pés ou altitude 9093. 4.003, Oceané 1, Oceané 2. Oceané 6213, chame sempre repito na frequência 125, decima 1, alterna 123, decima 8. Confirma, primário 251, Oceané? Confirma. Confirma, 251, secundário 238, Oceané 6213. Oceané 320, reduz a velocidade para 200 mais. Repetindo 2009, Oceané 325. 1255, reduz velocidade para 200 mais, número 3 na aproximação. Confirmado 200. Sim. Relativo, décima 4 mil. Prevendo-se para 050, gol 1255. Relativo, 050, gol 1255. Boa noite, Salvador, 3144, pronto, vai ter uma linha 1, por 050, na prova. Por 26, boa noite. Bem, está 3144, livre dos vídeos, eu posso ver. Em coordenação com a torre para o cruzamento da final da pista no zero. Acione 0142 no transponder. Controle operando em 119, decimal 80. 0, vetor adição planta, acessar o localizador, curva esquerda na proa 050. Autorizado descida para 2.000 pés, o ajuste na 013. Esquerda 050, desce 2003, acionamento 320. Decolagem. Gol 1867, contato radar na decolagem, subavia sair da Arboruno para o nível 380. Arboruno 380, gol 1867. Azul 2771, contato de aproximação, chame torre na frequência 118, decimal meia dúzia. 1255, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 225, seu limite radial 280 de Salvador. Seria direita 225, 080 de Salvador. Proa 255, autorizado, descida para 3 mil pés, o ajuste na 0 na 3. Relativo, descida na 3, meu bono 255. Essa proa está autorizada de central, hoje na minha 3, né? Afirma, acionamento 320, autorizado a LS Sul, pista 10, reposto estabilizado. Autorizado a saída 0, reposto estabilizado. Salvador, o azul 2788, acionado, contra o táxi, então tem 45, autonomia 5 horas e 20, alterna Matel. Azul 2788, autorizado táxi até o ponto espera, via parte 1 no Índia, no ponto espera torre 118, decimal 6, e já altímetro na 013. Parte 1 no Índia, 1826 no ponto espera, 1827. Livre posição na 02771. Chegada a box para o nível de voo 080, o ajuste na 013. Controle Gol 1867, solicita Proje Lefa para evitar formação em Argon. Gol 1867, autorizado Lefa. Autorizado Lefa, 1867. 1255, reduz vocês para 180 mais. 1180, Gol 1255. Estabilizou o Xenemia 320. Xenemia 320, contato de aproximação, chame torre na frequência 118, decimal meia dúzia. 26, boa tarde, bom trabalho. 378, autorizado lá na Proa de Abuco. Abuco 3372, obrigado. 1255, ponto social localizador, curva esquerda na Proa 130. Onda 3-0, nossa prova está autorizada? Sim, está autorizada, antes de passar o lock. Vou separar 2.000 pés, autorizado a LS, acessou da pista no 0, reposto estabilizado. Sim, ativou onda 3-0, adição na 2.000, está estabilizado, agora 2%. Sim, Frequência do controle é reportar, frequência livre até regresso. Boa. E o 2771 no sala 25, libera direito na 21-1. Será na direita, vai chamar 21-1, obrigado, boa tarde. Torre, boa tarde, 2772, mas esperamos já, pô. 102788, mantém a posse de espera. Mantém a posse de espera. Oceané 6226, informação, pô. Oceané 6226, acione identificação, confirme para o que está mantendo por quantas milhas. Eu não sei como se diz agora, provavelmente seja na prova 3, se for por mais 1 ou 5 milhas. Ilhas, reporte quando tiver condições de tornar a prova de CAP. Informa a gente, Salvador, na 013. 63 informará o 6226. 55, estabilizado. Localiza a tua pena. Mono 255, continua a aproximação agora de pista livre. Guardaram, Mono 255. É azul, Eco. Prossiga. Prefeito, chame o torre na frequência 118.95. Correção 118.62. Decolagem autorizada, 120 graus, 03 nós. Autorizado em falar, 2783. Eu mandei a proa 065 por 20 milhas. 065 por quantas milhas? 20 milhas. Mudou. Autorizando 44, desça para 2000 pés, o agente na 013, autorizado LSF3, pistão na 0, reposto estabilizado. 2000, reposto estabilizado, 3144. Gol 1867, chame centro Recife na frequência 126, decimal 0, perna 128, decimal 8. 2602277, gol 1867, bom dia. Precisa chamar na 226? Pode ser, presidente, proa por mais 40 milhas e a foto para o Alfa da Foxtrot, gate 9, sobre pista Guarulhos, nível 3, passando. Tá, 1-0, vamos lá, 2, não. Oi, Guardião, vamos lá, Alfa, que tá chegando a jornada. Bom dia. Gente, isso é 6226, livre de 6. Esse é 6141, desço para 4 mil pés, estou a gente na 063. É disposição, então vai ser. Não, gente, tem que ordenar com você para que a rota que consta aqui. Só mantém a escuta agora. Tá. Controle Salvador Azul 2788, é, passa 1500 a Momo. Azul 2788, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível 1970. Via saída Momo 1970, Azul 2782. Zona 255 no solo aos 3 zonas, libera a direita na 2 zonas, decimal 1. Zona 1, obrigado. Azul 278, dá presente autorizado usar código. Dá presente código azul 2788. 255, Lebron. Zona 255, autorizar ataque para Pátio 1, 9 Alfa, Juliette, remota 1-3. Alfa, Juliette, remota 1. O sinal é 6226 para nível de voo 080. 4144, estabilizado? Tudo baixo. 1144? Ah, estabilizado, 3144. Gente, qualquer aproximação, chama então aí na frequência 1918, se eu tomar a minha dúvida. 1862, boa tarde. Zona 41, desce para 2 mil pés, voa destino 013, autorizado a LF, saída pista 0, resposta estabilizada. 2 mil pés, autorizado para 3 mil pés, para o lixo, isso? Ok, gente, a foto é fora do som. Azul 4422, você é a identificação, mano, confirme a prova que está mantendo por quantas minutos? Nós tínhamos agora estado, mas ainda tem uma formação bem próxima de estado, eu tenho que fazer proa 0 por mais uma 30. 055 por 30, confirma? Afirma aqui. Gente, azul 4422, centralizado do sul, até o nível de voo 120, hoje Salvador 1093. Opa, deve ser 10442. Azul 4422, cheiro do 7 para 2, 509. Agora, o 442. Após o serviço, a gente vai de Guaduna. 4422, Charlie 141, autorizado voar Duna, luz para 2.7, autorizado LS, reporte autorizado. Modo Duna, 2.7, chamado comissário, chamado passivo. Doutor, destino linha 3, Duna, informação passivo, ótima, tudo é diamante. Doutor, linha 626, receptor de desvio, está pronto Duna. 226, autorizado voar na proa de Duna, descida para nível de voo 050. 050, Duna, linha 226. Estacionamento 365, acerne identificação do serviço chegada à mão para nível 130, ajuste no 013. Chegada à mão, 63. O LEC chama controle 11980. 11980, é com... Controle, é o Papa Romeu, Sierra Azul, Eco. Papa Romeu, Sierra Azul, Eco, para seguir. Boa tarde, a colada é RIMA, está mantendo para o ISO, que é a intenção do sobrevoo a 500 pés, próximo a São Martins. Atende Papa Romeu, Sierra Azul, Eco, mantenha a escuta permanecida, controle, 500 pés. Atende para trás, que eu vou de um Robinson 44, mantendo 500 pés, próximo a Duna. Tá, a gente vai manter a atenção ao tráfego aí. Tá, mas escutando o Sierra Azul. Escutando a janela 3.15, confirmando que a receita 1.30. Sim. Sim. A 3.15, a Lisboa está para 2.509, número 4 na aproximação. Sendo 2.50.63.15, vai receber 1.30. Sim, te mantenha. Sim. O 4422 tem condições de voar do nada presente? Ainda não, mas 15 a 25. Azul 4422. Para nível 070. 070, 4422. Controle Salvador, Azul 2788, informa agora, vai passar o 095, vai, não vai conseguir cumprir, vai cumprir pelo menos uns 700 pés abaixo aí do, do mínimo aí no perfil, Azul 2788. Tente Azul 2788, cancelada de instruções. Tente, cancelada de instruções, Azul 2788. M226 vai atingir o 050. Estaciona 6226, luz para 3, meu pai, o ajuste na 013. 3.013. GDS, eu chamei 141. Estaciona 6141, completa a aproximação, chame-se na frequência 1.98, luz para 6212. 2.262, já de matar, eu chamei 141. Estaciona 6226, luz para 2, meu pai, o ajuste na 013, autorizado a eletrificação da pista na 0, repasse estabilizado. 62.600 para 2.000, informando estabilizado, ele é X-Ray. Aqui que mantém o 1.30.63, 1.5. O vento variável 2 nós, que é legal no 0.3, autorizado, pouso pista 1.0. De forma pista 1. Pode confirmar a condição da pista, está seca? 4.422, você pode conhecer condições de voz do Duna? Já tem condições de voz do Duna agora, quando está presente. Sete Azul 4422, é presente, voo Duna, deu separar 4.000 pés, o ajuste na 013. 1.013 para 4.000 pés, 4422. Sente, Mike Vitorato. Chinema 315, vai seguir tração na posição de 2 horas, 1.6 milhas, rumo a este, 1.190, passando nível de voo 1.00, emitida para 4.000 pés. Chinema 315, 3, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 0, 9, 0. 0, 9, 0, né? É na 3.5, enquanto está agindo de vocês para 2.3.0 mais. Já, retorno de 3.3. Tirado. Tem que ser pelo meu do Eco, está com o papo Mike Vitor Alfa. Estabilizado o localizador. Tem que ser na 6.2.6, agora será de vocês comunicações. Pois bem. Azul 2788, solicita coordenação de assento aí, proa do destino Palafonte. Azul 2788, aguarde coordenação. 3805, pronto, cópia. Prossiga, Solo 3205. 3205, autorizado Salvador para Guarulhos, via Pesolo 10 por base, Pesolo 16 após MUF, DCT com fins, Pesolo 21 Mochete. Liga de voo autorizado 340. Saída São Voo 1, no Leda Motiva, decolando a pistola 0 com primeira curva à direita. Transponder 5470, controle Salvador pela frequência 119 decimal 80. 5, 2 para nível de voo 070. Só informo que a rota foi modificada da que o senhor tem. Então, qualquer desconformidade, se eu entre em contato, que eu vou entrar novamente com o centro. Porque a rota, no caso, tem que ser a UP0190, por base, UP0196, após MU, DCT com fins, UP0221 no Mochep, devido ao NOTAM de Brasília. Tudo bem, nível 3, após a rota, nível 340, saída salvo 1, após o leve, direto Motiva, porque... Afirmo, aí é a rota que modificou, pelo Pesolo 10 por base, Pesolo 16 após MU, DCT com fins, Pesolo 21 no Mochete, decolando a pistola 0 com primeira curva à direita e o transponder 5470. Poderia falar um pouco mais lento, por gentileza. A saída é salvo ou não? Afirmo, salvo ou não. Ok, eu vou contestar toda a autorização, ok? Está 3805, aprovado Guarulhos. No 340, rota, presolou no 0, por base. A presolou no 6, após o, após G, com fim. A presolou 21 no Mochete. E no 340, saída salvo ou não. Primeira curva à direita. Vai transponder 5470. Controle do 9 da escola, tá 3205, correto, chame pronto. Muito obrigado, tá 3207. Salvador, chame 141, escute, boa tarde. Chame 6141, autorizado ataque para o bate 1, via alfa direto, portão 04. Tá, autorizado, bate 1, portão para o direto, bate 04, pode. Romeu Oscar Mike Yankee, autorizado o voto direto para o de Itapuã, mantendo o nome do pai, o Ixin Salvador 10-13, reporte para a descida. Assiste, mandei 6-6-6-6-6. Ele é 6-3-1-5, espera nível 050. 050. A 3.5, vetoração para interceptar o localizador, curva direita na proa 1.5.5. 1964, a sua identificação. Você já está voando na média? Delta Via para o nível de voo 050, hoje em Salvador, 1013. Uno 5, desça para 4 mil pés, nesta pergunta acerta o localizador. Quatro mil, livre localizador, minha filha. Uno 964, autorizado para o estado. Uno 63, 15, desça para 2 mil pés, autorizado a LSS da pista 10, reposta habilizada. Ele merece esperar. 006, sua identificação, deixa a vestigada do MED1 para o nível 060, vou ajuste na 013. Sim, você só 645, no 211. 211. Ele é, só 4422. Azul 4422, completa aproximação, chame torre na frequência 118, por sinal, meia dúzia. 18,6, boa tarde, obrigado, 4422. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4422, transfere. Azul 4422, autorizado, pouso, pistola 0, 160 graus, 059. Ciente, pouso 10, 4422. A chamada é 315, o contato próximo é faixa metrô na frequência 118, decimal meia dúzia. 6 graus. Turboa, Ocean, 315, estabilizando ele. Chamada é 315, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 013. Emissão para Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Podia aumentar o brilho do papi para o 4422? Não, mas também será possível ter o comando bem sério, que a gente não tem controle imediato. Ah, tá bom, sem problema, obrigado. Solo Salvador 3805, fala que está pushback, acionamento, gate 9. 4305, livre fanático, chame táxi. Autorizado, pushback, acionamento, na 3805. Azul 4422, salas 49, direita, via Fox, 121, decimal 1. 121, 1, livrar no final da pista 4422. Localizador. 0551, localizador, 9. Mesa de liberação da pista e reporta a pista livre. É, a gente vai reportar livrando e só para informar, a pista inteira está cheia de pássaros por aqui. Solo Salvador, azul 4422, livrando. Azul 4422, autorizar ataque para 41 via Alfa, reporte antes do ataque 6, Juliette. Ataque autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette, sou 4422. No 5, no solo 5-1, libera a direita, antes da Alfa, mantenha a posição e chame 1-2-1-1. Fox aguarda. Fox aguarda. 5 minutos, bateria 2-2-3-0. 5 minutos, bateria. Direito para 500, para o seu ajuste na 063. Na 63, no 5, autorizado táxi. Para o Pátio Uno, seguindo a retaguarda do Embraer da Sul, via Alfa, reporte antes do ataque Sui Juliette. Segue a retaguarda do Embraer da Sul, que está no ataque Sui Alfa no momento. Segue o colega da Sul, via Alfa, na Salvador 13805, solicita táxi POB 164. Autonomia 3 horas 55 minutos, alternativa Galeão. Salvador 3205, 164, 35, confirme sua alternativa? Galeão. Volta 3805, autorizando o táxi até o ponto de espera, via 41 Índia, no ponto de espera torre 118.6. Táxi a 41 Índia, ponto de espera torre 186, 3805, obrigado. Toledo 2230, livre acionar, chame para um táxi após a passagem do R2 da TAM, está iniciando o táxi da presente. Paciente, após o céu autorizado, chamar a táxi 2230. Para 3 e o grupo 7 para 2009. 1964. Pro 1964, completa aproximação, chama o na frequência 118, aproximar 62. Confirmando 1862, 1964. Afirma? Obrigado. Juliette, 2006, desce para 2000 pés, o ajuste na 013, autorizado ele a da pista 10, repasse estabilizado. Chana 6315, Juliette, portal 03. Qual é o meu caso sobre o voo? Próximo ao aeroclube, na aula. 205, bom dia. Só ponto para o 90. Sim, são 3205. Mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera no 0, na 3205. Uma 964, pouso localizado pistola 0, vento na 60 graus, 059. Livre pouso, pistola 0, igual 964. O 1885, aciona identificação, voo na proa de Alagoinhas, para interceptar a chegada a bolsa, autorizado de cidade a nível de voo 080, o ajuste na 093. Proa 220 por 30 mil, recente, voo 1885, é livre de juiz. Espera, via Apache 1 no Índia, no ponto espera torre, 1118, decimal 6, ajuste altímetro no 093. 13, Apache 1 no Índia, ponto espera 286, passarela 2230. Que ingressa no litoral e aguarde de mantimento com a torre. Quieto. Vai informar a médica no farol de Japão. Médica. Agora 06 complete, final ILS, chama a torre 18 decimal meia. Salvador, estágio, voo 206. 306, continua a pressão, aguarde pista livre, ajuste na 013. Gol 1964, sala 58, libera próxima direita via taxi Fox, 121 decimal 1. 21 na Fox, 964, obrigado. Salvador, Papa Romeu, acho que é mais quieto. Papá Romeu, Oscar Mike Yankee, realiza um 360 pela sua direita e reporta visual com tráfego da Gol, Bang da Gol na final na 0. Já tá com o tráfego no visual, senhorita. Ok, realiza um 360 e aguarda a instrução. Sim, vai até atual, yes. Era 06. Pouso autorizado, pista 90, vento no 60 graus, 059 para informação, circo acho que 76 à direita da aproximação, mantendo 500 pés, não irá interferir. Pouso 2005. azul leve, visual, contato sobrevoo. Gente, mantenha, me escuta, 500 fest, RNH 1093. 1093, na escuta, eco. Salvador, boa tarde, 3560, contato radar, desse mantém o nível 050, após o desvio, voo ITAP, autorizado a chegada, voo médio 1. Pode vir, voo ITAP. Eu tô voando ITAP agora, tá 3560. Afirmativo, após ITAP, completa a chegada, voo médio 1, tá 3560. Voo 885, após desvios, voe direto Bonf. Direto Bonf, entrando agora Bonf, quando possível, pelo. Tá do pelo, gol no 885. Pelo, então, gol no 885, obrigado. É. Final do 360 pela direita. Rocha, como é que é atualizado? Cruzamento da final 90, repórter dando base final 97. Chamará girando base 17 direita, o Oscar Maikia. Então 3805, atualizado alinhado e mantém pistão na zero. Mandei mantendo a zero, 3805. Gente, informe no término do desvio, então 3560. Toma lá. No 2006, no solo 01, no liberar via DAC 6 Fox Trot, chama o solo Salvador, no 21, no decimal 1. Boa tarde, autorizado táxi V Alfa, Juliette, portão 9. 130 graus 59. Autorizando a decolagem do 0-3-2-0. Passaria do 2230, pronto, do posto de cara, no 0. Passaria 2230, após rolagem do Airbus da TAM, autorizado alinhado e manter, tipo no 0. E manter no 0-2230. Base 17 pela direita, Oscar Maikian. Gente, Oscar Maikian, ponto autorizado, pistão 97, vento 140 graus, 069.